الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وقال تعالى في مكان آخر والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون نوترا passagem na autoria de Aisha radiyallahu ta'ala anha قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله الله أكبر أنا سمعي Aisha, Ummul Mu'minin, radiyallahu ta'ala anha, ela diz que Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: Ar-Rahim mu'allaqatun bil 'arsh. As ligações uterinas, os laços familiares, está presa com o trono de Allah subhanahu wa ta'ala. Ela diz sempre: Man wasalani wasalahu Allah. Quem ligar isso é o laço familiar, wasalahu Allah, Allah ta'ala juntará com aquela pessoa. وَمَنْ قَطَعَنِي E quem me cortar? Quem cortar o laço familiar, قَطَعَهُ اللَّهُ Allah Ta'ala vai cortar também o laço com aquele indivíduo. Estimados ouvintes, na verdade, relações familiares é uma coisa importantíssima no Islã. Hoje em dia, estamos a viver num mundo que toda a gente preocupa-se com o bem material. Todo mundo preocupa-se com o bem material. Então, devido à nossa preocupação com os bens materiais, muitas das vezes a gente esquece dos direitos de quem merece. Certa vez, eu vou aqui contar uma passagem e acho que através dessa passagem, todos aqueles que por uma ou outra razão cortaram relações familiares com os tios, com os irmãos, não fala com o irmão, com o tio, com o primo, etc., vai tirar uma lição sozinho sem que eu diga algo. Vem no hadith, caros ouvintes, an Abdullah bin Abi Aufa, narrado por Abdullah bin Abi Aufa, radiyallahu ta'ala anhu, qal, كنا جلوسا عشية عرفة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ele diz que a gente estava sentado na tarde do Yawm Arafa com o profeta صلى الله عليه وسلم. Nós estávamos sentados com o profeta de Allah صلى الله عليه وسلم na tarde do Yawm Arafa. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نشتو محمد صلى الله عليه وسلم diz لا يجالسني من أمسى قاطع الرحم ليقم عنا الله أكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم diz que não sente aquele indivíduo que entardeceu enquanto ele cortou uma relação familiar que não sente aqui conosco ليقم عنا que se levante o profeta de Allah صلى الله عليه diz que aquele indivíduo que entardeceu que não fala com um familiar seu, que se levante, que não sente conosco. فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ Ninguém se levantou. إِلَّا رَجُلٌ كَانَ مِنْ أَقْصَ الْحَلْقَ Somente um indivíduo que era aparentemente baixinho. أَقْصَ الْحَلْقَ Ele era baixinho, ele levantou-se. Ninguém levantou além dele. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ Foi e voltou. Não demorou muito. Ficou pouco tempo. E logo voltou. ثُمَّ جَاءَ Veio. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم Então o profeta de Allah صلى الله عليه وسلم perguntou-lhe ما لك لم يقم أحد من الحلقة غيرك O que se passa contigo? Ninguém levantou-se Só você? Por que você levantou? O que aconteceu? Além de ti Todos aqui presentes Ninguém se levantou قال Aquele homem começou a dizer يا نبي الله O profeta de Allah سمعت الذي قلت Eu ouvi aquilo que você disse Que quem entardeceu, cortou relações com um familiar que não sente conosco, que ouvi aquilo. Fataitu khalatan li, kanat tusarimuni. Eu fui para uma minha tia, irmã da mãe. Fui para a tia, khalatan, khala, irmã da mãe. Kanat tusarimuni, que ela discutia comigo. تقاطعني, ela havia cortado os laços familiares, ela não falava comigo. فقالت, quando eu fui lá ao pé dela, quando eu cheguei, فقالت, ela disse toda surpresa, espantada, ما جابك, por que vieste, o que aconteceu contigo? ما هذا من دابك, isto não é teu hábito, você nunca pisa na minha casa. فأخبرتها بالذي قلت, então o profeta de Allah, eu informei-lhe daquilo que você havia dito. فاستغفرت لي واستغفرت لها, então eu pedi perdão para mim e para minha tia. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, então o profeta de Allah, ouvindo essa história, ele diz, أحسنت, أحسنت, شباش, أحسنت, muito bom, parabéns, você fez uma excelente coisa. اجلس, sente. Alá, pois o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam diz, Alá, inna ar-rahmah la tanzilu ala qawmin fihim qati'u rahim. Ele diz que a misericórdia e a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala la tanzilu ala qawmin, não desce para aquele grupo de pessoas, fihim, no qual qati'u rahim, existe alguém que cortou as relações familiares. O que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam disse, estimados ouvintes, que a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala não desce para aquele grupo de pessoas no qual existe alguém que cortou os laços familiares. Caros ouvintes, esta passagem é clara que o corte de relações familiares é um grande pecado. Por quê? Porque impede a misericórdia de Allah. Porque tudo que impede a misericórdia de Allah, na verdade, é um grande pecado. No outro hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse, na autoria de Jubair bin Mut'im, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, la yadkhulu al-janna qati'. Quem corta as relações familiares não entrará no paraíso. Hoje todo mundo cai na Jannat, Jannat, Jannat. Há indivíduos, presagem, a gente vem, aparentemente, parecem, mashallah, grandes santos. Sunna tudo, mas não fala com o irmão, não fala com a irmã, não fala com o tio, etc. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam é claro neste hadith, la yadkhulu al-jannata qati'. Ei, qati'u ar-rahim, a pessoa que corta as relações familiares não entrará num paraíso. Portanto, caros irmãos, estimados ouvintes, cortar relações familiares é um grande pecado. É triste que hoje em dia, por coisas mesquinhas, por coisa de nada, irmãos deixam-se de falar, tios deixam-se de falar, família partem as relações, quebram, cortam as relações familiares. A gente ouve das pessoas dizendo que às vezes, puxa, ele foi para Hajj, trouxe tâmara até para o vizinho. Eu que sou primo, não deu-me nada. Eba, aquele gajo já de verba, isso não é, ah, vai pagar. Allahu Akbar. Coisas mesquinhas, a gente ouve dizer que, sabe, houve o noivado, chamou todo. Eu que sou direto, nem me avisou. Às vezes diz que deu um jantar em casa, chamou os amigos, todos os amigos ele convidou, mas eu que sou família não convidou. Não, esse cara, não tem problema, pá. Como a gente não tem nada, né? É, pá, ele é que faz isso. Mas por quê? Coisas mesquinhas, você vai ficar zangado? Porque não convidou a ti para um jantar? Você é de morrer a fome para não jantar só aquele dia? Não, pá. Mas a gente não pode ser, temos que ser realistas. Por que a gente zanga por coisas mesquinhas? Até o ponto de cortar relações familiares? Ficar zangado com a família? Depois, quando encontra com aquele irmão, não diz que você não convidou-me. Só fica zangado a olhar assim. Mas ele pergunta, mas fez algo? Não, não fez nada, não. Está tudo bem. Não é assim que a gente fala isso, principalmente nas senhoras. Está tudo bem, aquela voz assim, que dá a entender que algo está a acontecer. Não, prezados irmãos. Nossa religião não ensina isto. O Islã ensina que, pelo contrário, se ele não te convidou, você convida aquele irmão? Se ele deu o jantar, convidou os amigos, não convidou assim, você faz o contrário, convida eu. Se ele foi para Hajj, ou foi para algum lugar, foi para Dubai, trouxe um presente para um, não trouxe para você, não fica zangado, você compra e entrega ele. O Islã ensina que idfa'u as-sayyi'a bil-hasana. No Islã não há isto, aqui se faz, aqui se paga. Não há. O Islã é retribua o mal pelo bem. Então, caros ouvintes, é triste que amizades, família, ligações, laços familiares se quebram por coisas de nada? Não. Allah subhanahu wa ta'ala, falando sobre os crentes e piedosos no Coran, mencionando as suas qualidades, Allah ta'ala diz, uma das suas qualidades é وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. Allah ta'ala diz, os ulul albab, os inteligentes, quem são? الَّذِينَ, são aqueles indivíduos yasiluna, que ligam. Ma amarallahu bihi an yusal, aquelas relações que Allah Ta'ala ordenou que deviam ser ligadas. Esses são os verdadeiros crentes. Então, uma qualidade dos tementes, dos piedosos, qual é? É de manter relações familiares. Subhanallah, Allahu Akbar. Vem numa passagem de Hassan, Rawi al-Hassan, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, subhanallah, ma qata'a 'abdun khatwatayn. Nenhum servo dá dois passos, não há dois passos mais queridos perante Allah subhanahu wa ta'ala do que dois, não há? Dois passos mais queridos perante Allah subhanahu wa ta'ala do que esses dois. Quais? Número um, ahabu ila Allah ta'ala, número um, min al-khatwa ila salat al-farida. Do que aquele passo que aquele indivíduo dá para cumprir uma oração obrigatória. Aquele passo é muito amado por Allah subhanahu wa ta'ala. E o segundo, wa khatwatun ila dhirrahim al-mahram. E o segundo que ele dá para ir visitar um familiar seu. São coisas que perante nós às vezes pensamos que é insignificante. Mas o Allah, perante Allah subhanahu wa ta'ala, é uma coisa grande. É uma grande virtude. Caros ouvintes, é natural haver entre familiares com mau caráter, indivíduos pouco sociáveis, por vezes com atitudes rudes. Mas mesmo assim, o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam exorta-nos a não retribuir com agressões físicas nem verbais. Como consta, isto está em um hadith está no Riyad al-Salihin, an Amr ibn Shu'ayb, an abihi, an jaddihi, qal, já rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal. Vem um homem diante de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e diz, subhanallah, este hadith é muito importante. Muita gente faz esse tipo de pergunta, que, mas Sheikh, eu costumo visitar meus familiares, pá, eu vou para lá, eu prendo eles, mas eles nunca ligam, e opa, também vou deixar. Posso cortar ou não? Eu ligo para eles, mando SMS, mando às vezes aquele, como é que é, o Juma Mubarak, por semana ligo, vou à casa deles, mas quando eu vou à casa deles, eles recebem, ah pá, esse pai, porque o que eu vou fazer? Tenho que vir todos os fins de semana aqui, penso que eu vou à procura de comida deles. Mas não, eu vou, ele diz que eu vou manter os laços familiares, mas eles não estão a tentar dizer que eles não querem. Será que eu posso cortar? Então, para esse indivíduo, está aqui o hadith de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Este homem, quando veio, disse: Ya Rasulullah, inna li arhama. Ó profeta de Allah, eu tenho família, tenho alguns familiares. Asilu, eu ligo os laços familiares, wa yaqta'uni, mas eles cortam. Wa afu, eu perdoo, wa yazlimuni, mas eles, pelo contrário, fazem justiça, oprimem. Wa uhsinu, e eu sou bondoso para com eles, ou eu sim uni, e eles dão fazer maldade. Afaukafi'uhum, ó profeta de Allah, afaukafi'uhum, posso retribuir? É a mesma pergunta que a gente faz hoje. Será que também posso fazer a mesma coisa? O profeta disse, apa, faz lá. Não. O profeta disse, lá. Não. Não retribua. Idhan tashtarikuna jami'a. Porque se você retribuir, tashtarikuna jami'a, todos vocês estarão envolvidos no mesmo pecado. Walakin, mas khudh bil fadl wasilhum. Khudh bil fadl, tenha bondade para com eles, wasilhum, e liga as relações familiares. Fa innahu lan yazalu ma'aka dhahirun min Allah ma kunta ala dhalik. Porque sempre que você fazer isto, manter as relações com eles e eles estão a cortar, você sempre estará na ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje em dia, todos os familiares reclamam pelos seus direitos. É um ponto que eu queria focar. Todos reclamam pelos seus direitos. Uns dizem, ninguém me visita. Nem parece que tenho família. O que é que dizem? Ninguém me visita. Nem parece que eu tenho família nesta cidade. Se todos formos a pensar assim, então este relacionamento nunca funcionará. Se você pensar, ninguém me visita, eu nem parece que tenho família. Não. Alguém comece? Você que acha que ninguém te visita, por que você não toma iniciativa? Hã? Você que acha que ninguém te visita, você por que não toma iniciativa? Domingo? Vai. Você diz, está bem. Está toda semana, esse fim de semana, do sábado, domingo, vou para casa da tia, domingo vou para casa do tio, outro fim de semana vou para casa da avó. Por que você não faz isto? Vou para casa do irmão, do primo, sei lá. Porque se todos precisassem uma forma de pensar assim, isto tem a ver mais com orgulho. Porque você, se tomar a iniciativa, você tem que se rebaixar. Então alguém tem que baixar o orgulho. Porque se todos formos a pensar, não, ele é que tem que vir. Se eu não for, ele é de vir. vai ser como aquela história, eu lembro certa vez aquela história, nosso professor contou, que um rei, ele deu ordem a toda a população que amanhã, eu quero ver este tanque, todos têm que trazer 1 litro de leite, até a gente encher este tanque de leite, todos têm que trazer 1 litro de leite. Então alguém pensou, mas se eu trazer 1 litro de água, que diferença vai fazer no leite? Se eu trazer 1 litro de água, que diferença fará? Ele pensou, todos vão trazer litros de leite, eu vou trazer 1 litro de água. Seguinte dia, ele pensou assim, então trouxe 1 litro de água. Todos pensaram como ele, que se eu trazer 1 litro, ele vai trazer leite. Se eu trazer 1 litro de água, então todos trouxeram água. Quando o rei foi ver, afinal não havia nem 1 litro de leite, era só água. Mas o rei perguntou, mas como? Todos, mas o que aconteceu? Por quê? Porque todos pensaram, se eu não fazer, ele vai fazer. E todos fizeram a mesma coisa. Então é isso, prezados irmãos, caros ouvintes. Se você pensar que ele tem que vir me visitar, ele também está a pensar, não, você tem que vir me visitar. Assim, ao cabo, não há de haver essa relação. Alguém toma a iniciativa. Temos de baixar o orgulho. Porque, na verdade, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz, Laysa al-wasil bil-mukafi, walakin al-wasil alladhi idha qata'at rahima wasalaha. Na verdade, não é al-wasil bil-mukafi, ligar as relações familiares, não é retribuição, não é retribuir. Ele visita, você também vai. Só quando ele vem que você vai. Hoje virou moda, né? Se alguém manda SMS para ti, por exemplo, só depois que você manda. É muito difícil você ser o primeiro a mandar. Se alguém dá um presente, só depois você... tem que dar presente, ele deu aquela vez, tem que dar. Não, o profeta disse que não é isto, isto não é relação familiar. Quem liga mesmo é... Al-wasil alladhi é aquele. E dá qata'at rahima. Quando as relações familiares são cortadas, wasalaha, ele liga as tais relações familiares. Este, na verdade, é aquele indivíduo que liga as relações familiares. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse também no hadith que se um familiar próximo tratar-te indiferentemente e ignorar os laços familiares, não lhe dê as costas, mas continue cumprindo com a tua parte nas obrigações familiares com ele. Por isso, caros ouvintes, é um apelo. Eu sempre falo aqui. É um apelo da minha parte. Esta coisa de dizer, aqui se faz, aqui se paga. Hoje prorou para todo. É para aquela família, fez isso para mim, ele vai me ver, ele vai pagar. Temos de tirar do nosso vocabulário esta frase. Temos que tirar este vocabulário da nossa fase. Temos que tirar isto do nosso dia a dia. Quem faz o mal, você paga pelo bem. Agora tenho uma pergunta, uma proposta, digamos, irresistível. Hã? Caros ouvintes lá em casa, irmãos e irmãs, todos hoje queremos duas coisas. Vamos ser sinceros. Hã? Os nossos tios que atingiram já os 50, 60 anos, os jovens que ainda estão na fase da vida, as tias, as irmãs, todos nós queremos duas coisas na vida. Todos queremos... A primeira coisa, o que a gente quer? Longevidade. Quem não quer longevidade, bem? Todos queremos uma longa vida, não? Você não quer viver muito tempo. Quem quer morrer agora? Ah? Vocês estão prontos para morrer? Temos que ser sinceros, bem? Temos que gostar de encontrar com Allah. Mas todos também, isso não sou, certa vez o profeta de Allah disse, aquele que gosta de encontrar-se com Allah, Allah Ta'ala gosta também o seu encontro para com ele. Então Asha perguntou ao profeta de Allah, mas a morte, o profeta de Allah, ninguém gosta de morrer. O profeta disse, é natural. Ninguém gosta de morrer, então isto é disso da parte. Mesmo a Aisha, radiallahu ta'ala, também ficou assim. Ninguém gosta de morrer. Então estou a dizer lá em casa, quem não quer ter uma longa vida? Todos queremos, né? Segunda coisa, quem quer ter barcat no rizq? Allahu Akbar. Quem quer ter barcat? Ter muito rizq, sustento, pá, comer do bom e do melhor. Ninguém, não é que vocês, ninguém, todos queremos, né? Então não é essas duas coisas que a gente quer. Ter longa vida e ter muito barcat. É tudo, todo esforço, Allah, caros ouvintes, que se faz no mundo, é para essas duas coisas, não é? Se você treina de manhã todos os dias, é para o quê? Para manter a boa forma, para viver tempo, para não ficar doente, não é isto? Se você vai para as melhores praias, corre, educação física, os melhores médicos, para quê? Não é para viver mais. Por que você trabalha tantas forças? É para o quê? O estômago. Para ter boa comida. Então, prezados irmãos, todos queremos essas duas coisas. Então eu disse que eu tenho aqui uma proposta irresistível. Porque todos gostamos disto. Allahu Akbar. Eu vou dar um ta'wiz. Hoje muita gente gosta de ta'wiz, né? Não gosta? Yeah. Mas este ta'wiz que eu vou dar, bai, é um ta'wiz muito forte. Não é que não foi dado pelo Sheikh, pelo Molana, aquele Molana que tem jeans. Não, não é este. Esse foi dado diretamente de quem? Do homem mais querido perante Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele é que dá esta instrução. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse, É um hadith autêntico, muttafaqun alayh, está no Bukhari e no Muslim, na autoria de Anas radiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsaw lahu fi athari falyasil rahima. Allah, as duas coisas. O profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam diz: quem desejar o aumento do rizq, do seu sustento e de longevidade, que ligue as relações uterinas. Então, está aí bem. Quem vai dar esta proposta? Alguém dá? Se você quer barcat no rizq, se você quer longa vida, ligue as relações familiares, Allah vai dar, bem. O profeta não mentiu. Como vem no Coran, no Surah Ar-Ra'd, Allah Ta'ala diz: يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتْ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. No tafsir deste ayat, Dhahak foi um grande comentador do Coran. Ele diz que fi tafsir hadhihi al-aya, يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتْ, que Allah Ta'ala apaga aquilo que ele quer e Allah Ta'ala põe aquilo que ele bem entende. Ele diz que إِنَّ الرَّجُلَ لَيَصِلَ رَحِمَا, que o homem vai ligar as relações familiares. وَقَدْ بَقِيَ مِنْ عُمْرِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ, e só 3 dias restam da sua vida. Ninguém sabe quando vai morrer, né? Só restam 3 dias da sua vida. Pelo barca dele ligar as relações familiares, foi azido Allah fi umrihi 30 sana. Allah Ta'ala aumenta 30 anos na sua vida. Allahu Akbar. وَإِنَّ الرَّجُلَ, e ele diz, um homem, لَيَقْتَنْ رَحِمَا, corta as relações familiares, وَقَدْ بَقِيَ مِنْ عُمْرِهِ 30 سَنَا, e ele ainda tinha por viver 30 anos, فَيَحُتُّ اللَّهُ إِلَى 3 أَيَّامٍ, Allah Ta'ala corta os 30 anos e só lhe dá 3 dias de vida. Agora isto, se a pessoa ligar as relações familiares, é mesmo Allah Ta'ala aumenta os anos ou não? Aqui há divergência entre os álimos, mas Alama Samarqandi, ele diz que há duas opiniões no que diz respeito no aumentar dos anos. Fiz Yadat al-Umar no aumentar dos anos. Um é que, na verdade, uma opinião que Allah subhanahu wa ta'ala aumenta os anos. Se era para viver 30 anos, Allah ta'ala dá 40, dá 50, etc. Mas a segunda opinião diz que é impossível. Porque Allah Ta'ala diz no Coran, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, que quando o dia da pessoa chega, bai, quando chegou a tua hora, não vai atrasar nem um minuto, nem vai aumentar. Você está destinado para morrer às 6 horas, 1 minuto e 34 segundos, aí mesmo. Fica descansado, bai, você há de morrer. Não há ninguém capaz. Isto está no Coran. Então, isso dizer que a pessoa que liga relações familiares, ele terá, isso significa terá barcat na sua vida. Ele, por exemplo, vai viver 40, 50 ou 50 anos, mas vai fazer muitas coisas neste tempo. E outro significado é que ele, Allah Ta'ala aumenta a sua vida. Dizem que o significado do aumento dos anos é antuktaba thawabuhu ba'da al-maut, que a sua recompensa é escrita mesmo depois da morte. Então, se ele estar a ganhar thawab, recompensa, mesmo depois de morrer, isto é como se ele tivesse vivido mais tempo. Já para ultimar a minha palestra, prezados irmãos, resta só uma coisa. Antes que eu vou diga isto, quais são as formas de manter os laços familiares, eu vou aqui mencionar algo que... não estou a criticar a ninguém, eu bem disse no princípio, mas eu lembro certa vez, quando a gente estava no Darul Ulum, quando estava na madressa, o meu professor, quando a gente estava a falar sobre esse tema, as relações familiares, ele disse uma coisa, ele disse, vocês sabem por que é um pecado grande, muito grave, que Allah Ta'ala não gosta daqueles que cortam relações familiares? Ele diz que porque isto acontece normalmente na família, existem diferentes camadas sociais. Existem algumas pessoas que são muito ricas e algumas pessoas não são normais e algumas pessoas são pobres. Então, uma professora explicando, ele diz que quando a família é muito rica e outros coitados são pobres, então, para aqueles ricos irem visitar aqueles pobres, sentem orgulho. Hã? Eu, rico, com o meu carro aqui, carrão, vou visitar aquele, aquele não tem nada, anda a pé, bai. Por quê? Então, automaticamente, aquele pobre coitado, ele sente. Ele vê que, olha, aqueles meus os familiares ricos, um ao outro, eles são amigos, passeiam juntos, visitam-se um ao outro. Mas aquele familiar pobre, ele acha, eles não vêm ter comigo, não passeiam com os meus filhos. Por quê? Porque eu sou pobre. Wallah, isto que passa no coração daquele homem, é isto que agrava a coisa. Allah Ta'ala não gosta quando vê o coração magoado. Então aquele homem coitado, pobre, ele vai pensar, porque eu ser pobre, a minha família está a correr de mim? Por eu não ter nada, eles não querem me visitar? Allah, Allah Ta'ala não gosta disso, é por isso que Allah Ta'ala condena, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam condena o corte de relações familiares. Para ultimar, caros ouvintes, agora só resta uma coisa. Quais são as formas de manter esses laços familiares? Né? A gente falou sobre os castigos, os pecados, o barca do thawab. Como é que se vai manter relações familiares? Os ulamas aconselham, número 1. In kana ar-rajulu 'inda qarabatihi wa lam yakun ghaiban 'anhum, falwajib 'alayhi an yasilahum bil hadiya wa bi ziyara. Né? Se você estiver perto da família e você não está distante, qual é a obrigação? É de você ligar o laço familiar trocando presentes. O que custa comprar um presente? O abiziar e visitando. E lá me acudir a lacilati bil mal. Mas se você não tem bens, não tem posse, não consegue oferecer presentes, não tem problema. Fale yasiluhum biziara. Custa ir visitar eles? Vai visitar. Wali'anati fi a'malihim in ihtaju. E ajudar a eles nos seus trabalhos se eles precisarem. Número 3. In kana ghaiban. Se você estiver distante dos seus familiares, yasiluhum bil kitab ilayhim. Escreva carta. Isso era naquele tempo. Hoje em dia, bai, não há aqui motivo. Você tem o quê? Tem e-mails. Não tem e-mail. Hã? Não tem internet. Não tem SMS. O que você quer mais? Escreva carta. Manda um e-mail. Manda uma mensagem. Rasulullah sallallahu alaihi disse no hadith: Silu arhamakum walau bissalam. Hã? Liguei as relações familiares, mesmo se for por salam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mas além disto, caros ouvintes, existe uma outra obrigação para com a família. Muitos pensam, eu ajudo minha família, dou isto, dou aquilo. Uma obrigação que a gente esquece. Que Allah Ta'ala diz no Corão, um direito, qual é que é? Allah Ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Oh crentes, afastai a vós mesmos e as vossas famílias do fogo do inferno. Temos que preocupar-nos com os nossos familiares no aspecto do din. Infelizmente hoje, em certas famílias, sem existir alguém que intenta pôr o shari'at na prática dentro da família, aquele homem é ridicularizado. Chamam de fanático. Por quê? Porque ele está a tentar tirar a família do fogo do inferno? Você vai chamar o homem de fanático, que ele é muito duro, porque está a tentar tirar você do Jahannam. Allahu Akbar. Prezados irmãos, se estivermos convictos de que o não cumprimento das ordens de Allah implicará o lançamento do indivíduo para o fogo do inferno, você ainda tem coragem de dizer que ele é fanático? Por exemplo, se houver um incêndio numa casa em que estejam familiares nossos, qual seria a nossa reação? Você diria que não vai salvar porque é fanatismo? Allahu Akbar. Até que ponto, se você tem na família alguém que tenta pôr a sharia em prática, agradeça. Wallah, aquele indivíduo está tentando tirar você do fogo do Jahannam. Então, caro ouvinte, você tem duas opções pela frente. Ou então, liga as relações familiares, você terá barakat na sua vida, terá uma longa vida, Allah Ta'ala vai te ajudar. Caso contrário, você só terá desgraça, você não saberá de onde é que está a vir esses problemas, mas será pelos aqueles laços familiares que você cortou. Vamos pedir do Allah subhanahu wa ta'ala que Allah Ta'ala dê tawfiq de praticar, transmitir tudo o que aqui acabou de se ouvir. E para ultimar, prezados ouvintes, tenho aqui um ponto a realçar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. Você dar sadaqa a um pobre que não é seu familiar tem uma recompensa, mas quando você dá sadaqa a um familiar seu, você tem duas recompensas. Primeira recompensa, você deu sadaqa. Segunda recompensa, você juntou o laço familiar. Hoje, prezados irmãos, se você tem famílias que precisam de zakat, primeiro é bom que você olhe para essas famílias. Hein? Há um imã, principalmente o imã Abu Hanifa, ele até aconselha, se você tem fora do seu país, tenta dar àquela gente familiares mais próximos. Por quê? Porque você vai, isso está no hadith, o profeta disse, ou no outro hadith, você terá duas recompensas, ajrul qaraba ou ajrul sadaqa. Você ao ajudar um familiar necessitado, você não só estará a dar sadaqa, você também estará juntando as relações familiares. Vamos pedir do Allah subhanahu wa ta'ala que Allah ta'ala crie entre nós aquele amor, que Allah ta'ala crie entre nós o amor pela família, que a gente saiba dar a cada um dos membros da família os seus direitos, que Allah ta'ala dê tawfiq. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen.